Oxalé 6258 para o localizador, esquerda para o A320. Nessa proa, intercepta para o localizador, reporta status. Esquerda 320, reportando estabilizado, Oxalé 6258. Do novembro, sobe 5-1, direita na papá, frequência livre estacional, bom dia. Zona curta localizadora, chame a 258. Completa aproximação, base de transferência. Xanel 258, torre 1895. 1895, Xanel 6258. Salvador, boa noite, Xanel 6258. Xanel 6258, boa noite, ajuste na 094, reporte, trem checado. Reportará, Xanel 6258. Travou, Xanel 6258. 258, autorizado 18, vento 200, 215 nós. Vente, chame a 258. Salvador, a chanela 6258 arremeteu aí com vento de 28 de calda, ok? Confirma a intensidade do vento de calda? 28 nós de calda na TA. Gente, 6258, tem condições de circular para 10? É, confirma o vento? A indicação de vento da 10 que eu tenho aqui é 180 com 15 nós. Ah, ok. Escuta, retorno ao controle 208. Bom, 208. Controle Salvador, Oceania 6258. Chanel 6258 é o controle, sua para 4.000 pés, o Chanel 6258. Me curva agora à esquerda, voa com a razão direita e voa na proa 360. Ok, curva, salva para 4.000, curva direita, proa 360, Chanel 6258. Controle. Prossiga. Poderia confirmar se recebe o localizador da 10 no momento ou ainda tem que prosseguir mais para perto para conseguir verificar se consegue receber? Não, estamos recebendo nada aqui. 6258, curva agora à direita, correção esquerda para 320. Só será orientado da pista 10 do Salvador. Ok, esquerda. 320, Oceano 6258. É, Você poderia confirmar as condições para o Oceania 6258 de vento e general? O ajuste é 014. É, apenas vamos orientar o senhor para a pista 10. A pessoa informou que o senhor pegou um vento de 26. Afirmativo. 26 de caudas. Componente pela esquerda de caudas. Então vamos orientá-lo agora para a pista 10, 6258. O vento aparece agora com 180 com 11. Ok, 180 com 11, grato. Na 6258, esquerda, agora com essa direita para a 200, 6258. Direita 200, chama 6258. Só para 2000, ajustou na 014, 6258. Para 2000, na 014, chama 6258. Deixando a 6258, está pro editor na telefone para a gente interceptar e completar? Afirmativo. Verifique agora se consegue receber o localizador. Né, o senhor agora ainda está bastante longe ainda do localizador, mas se tiver condições de mais aperto, verificar para ver se está tudo ok. Ok. O 6258 está livre, RS X-Ray, pistão na zero, reporta estabilizado. Já consegue receber o localizador? Ainda não recebemos, pistão está autorizado, mais próximo a gente definir. Sou 6258. A transmissão de informação, quando foi vetorada, a gente até trouxe o som um pouco mais longe para ver se dava tempo, porque aqui o localizador estava out. Mas agora aqui, confere, todos os equipamentos estão ok. Aí se a gente precisa checar quando mais perto, já desse coisa. Tá ok. Agora a gente opera a pista na 0. O aqui está ainda IMS da 10, mas aí depois fala pouco 28. Ah, sim, a gente pegou bem aqui, vou corrigir, obrigado. Beleza, valeu. Salvador Aracaju autorizado, nível 190, rota conforme o plano, pista 10, primeira curva à esquerda, subida Puca, transição Aru, transponder 0260, controle linha 08. Subida confirmação, transponder, por favor. 0260. Controle acionar 6258. Aracaju 0260, 20.3, 3, 5, 6. Correto, 24, sendo pronto. Só para 1.700 pés, autorizado o NB2 Uru, para a pista 10 então. 6258, reporta, já está visual com a cabeceira? Afirmativo, visual a gente está balizado no RNAV da cabeceira 10, ok? Excelente. O 6258 completa com a torre 1895. 2895, boa noite. Oi, Salvador, boa noite, eu chinelo 6258. Chinelo 6258, cheque trem, pouso autorizado, pistona 0, vento 190 graus, 119. Ok, baixou e travou, chinelo 6258, livre pouso. Autorizado Guarulhos, 360, rota conforme o plano, pista 190, primeira curva à direita, da Elida, Motiva. 5054, no transponder, controle em 208. Zero Guarulhos, 360 conforme o plano, decolada 10, curva direita com Vidael Leda Mutua. 5054, transponder 208, controle, gol, o Nuno 73, só informação, um aqui, Gulf está dando 28 em uso. Estava incorreto, já foi corrigido já, a informação agora é hotel com o procedimento LS10 e pista 10. Obrigado pela informação, chame pronto no 7. Chame pronto no 7, no 73. Entre os 8 no meio, identifica a chegada a mar e do hospital 050. Identificou na chegada a mar em 050, 38 no meio, poderia voar na sua figura? Sua mar, 381 no meio. Essa frequência, o Xanané 258? Sim. Você? Sim, mantém o escudo até o parqueamento 6258. Ok, mantém o escudo. Então, 3520 para a posição da zona. 3520, portão 4. Autorizado, chama o táxi. Chama táxi para 3520. Tem 38 com 1,5, então solicitou para seu acostamento, curva direita para 050. Direita 050, 3,2 km. O tem 38,5, quando mais próximo, verifique se está recebendo o localizador, por gentileza. Apenas assim, para informação do TAM, aqui para a gente aparece que tudo ok com os equipamentos. Porém, a aeronave que ofereceu o nosso para aproximação, informou-nos que não recebeu o localizador. Aí o senhor programa o procedimento R9, caso negativo, caso não consiga receber o localizador. Sim, sem problema. Será verificado o sinal do localizador então? Agora mantendo a proa 055 para desvio de informações, ok? 38 no mesmo. Resultando no meio, desça para 2.000 pés, ajuste no 014, reporta a termos de desvio, João Duna. Ok, 2.000 pés com 1.0014, 3.2.9. Quando mais próximo, verifique se recebe o localizador 3816. 3816. 320 para o carro, tem 93 a bordo, 2 horas alterna João Pessoa. Mais um minuto para a gente, 38 na meia. E leva na próxima. No localizador 3896, princípio está tudo normal. Então recebe o localizador. 3520.0 3520 linhagem, decolar 90, vento 170 graus, 16 nas. Aí decola na 10, 320. Segundo. 3895, bora. Salvador, boa noite, 3896, estabilizado na Eliane, visual, contigo. Senhor, 32, corrige 3896, ajuste no 094, aguarde no 0 livre. Não, é boa da companhia Eliane para o colégio. Ciente, 3896. Margem Índia, torre 1895 no ponto de espera, ajustado em 14, morro. Contato radar, fuga para o 190, sai da PUCA. 190, sai da PUCA, da 3520. Tem uma informação, a companhia reportou agora chuva forte na metade da pista, ok? 8, 196, Solos 28, direita na Eco, táxi Alfa, reporte antes da Juliette, na minha escuta. Direita Eco Alfa, na sua escuta, 386. Voa 1973 autorizado, alinhado e colapso zona 0, vento 150 graus, 20 nós. Inferno decolando, 10 com 1973. Via Juliette para o 4, 138, somente. Tá voando Conde. Confere, 3530. Depois de Conde voa Aracaju? Depois de Conde foi instruído por Aracaju, após Conde voa VL, Aracaju. Ok, após Conde voa VL, Aracaju, 3530. Controle 0 8, bom voo. 3 0 8. Controle com 1 1 7 3, decolou. 1 1 7 3, contato radar, 0 3 6 0, saída da EL. 3 6 0, saída da EL. Podemos já curvar direito na frente da EL? Após 2000, autorizado da EL.